Porra de Brasil número 3. Hoje vamos falar sobre a deflagração ou a inutilização do vocabulário brasileiro pelo forró, pagode, pelas músicas mundanas, mundanas da MPB, ou seja, aquele funk de favela, né? Que se ouve nos carros, nos celulares, esses malditos celulares, cara, nos ônibus atormentando as pessoas em lugares públicos, atormentando aqueles que têm um mínimo de cérebro, de consciência do ou conhecimento da língua portuguesa, que fere os ouvidos uma chuca, enche o saco, além da total inutilidade e banalidade. O que mais surta nessas letras é a total exploração do sexo, violência e um abuso total da desconcentração, como se fosse comum estuprar, matar ou pegar uma menina e violentar, e como vocês dizem, meter forte, né? Sem o mínimo respeito. Ou seja, valor humano, respeito pelo próximo. Os valores estão todos invertidos, está tudo fodido nesse negócio, né? Isso que se pode fazer é a cultura brasileira, cultura marcada por violência, falta de comida, saúde escassa, porque SUS não é saúde, SUS é sacanagem. Quem depende do SUS por alguma coisa, ou o cara luta o negócio ou morre no numa maca de hospital. E morre rápido, viu? Se Deus quiser, se tiver sorte, morre rápido. Senão, morre dolorido. Com dor mesmo. Eu me pergunto qual será o karma desse pessoal todo que fica fazendo esse negócio. Quem pode saber? O povo não reclama. Elege idiota. Elege aquele que dá cesta básica para ele. Em lugar de eleger aquele que pode fazer alguma coisa para a saúde, pela educação. Educação essa tão necessária para reduzir criminalidade. Melhorar o respeito pelas pessoas, pelo próximo. Por exemplo, dar lugar para um idoso no ônibus. Pedir desculpa quando faz alguma coisa errada na rua. Entendeu? Ter a mínima noção de que não se pode jogar lixo na rua, preservar a sua cidade. Valores sociais comuns, tão necessários à integração de uma cidade grande. Mas que por falta de educação, por falta de um padrão de vida melhor, são quase inexistentes. E esse é a merda do Brasil de hoje. Que porra!